Fecheiro 17. Donovan exclamou: Olha para aquilo! E apontou a única palavra inscrita na escala rigorosamente graduada. Dizia parsecs. E o pequeno número na extremidade direita do indicador curvo e graduado era 1 milhão. Havia duas cadeiras, amplamente bujudas, sólidas, sem estofos. Powell sentou-se cautelosamente, achando-a moldável às curvas do corpo e cómoda. Que achas tu isto? Perguntou Powell. Macacos me mordam. O cérebro está com uma febre cerebral. Vamos pôr-nos a andar. Tens a certeza de que não queres dar uma vista de olhos? Já dei uma vista de olhos. Cheguei, vi e acabou-se. O cabelo ruivo de Donovan eriçou-se em filamentos separados. Vamos pôr-nos a mexer daqui para fora, Greg. Há 5 segundos que deixei o meu emprego e isto é uma área interdita ao pessoal estranho. Paulo sorriu de uma maneira untuosamente presumida e alisou o bigode. Pronto, Mike. Fecha lá a torneira da adrenalina que está a descarregar para a corrente sanguínea. Eu também estava preocupado, mas já não estou. Já não? Como é que já não? Aumentaste o montante do teu seguro? Mike, esta nave não pode voar. E como é que sabes? Bem, já corremos a nave de ponta a ponta, não corremos? Parece que sim. Podes confiar em mim, que já. Viste algum compartimento de pilotagem, a não ser esta única vigia e este mostrador graduado em parsecs? Viste alguns comandos? Não. E viste alguns motores? Não, com a breca. Ora, vês? Vamos dar a notícia ao Lanning, Mike. Praguejaram durante todo o trajeto, ao longo dos corredores incaracterísticos, e finalmente lá encontraram, depois de vários insucessos, o caminho para a curta passagem que conduzia à porta estanque. Donovan ficou rígido. Fechaste esta coisa, Greg? Não, nem lhe toquei. Puxa a alavanca, sim? A alavanca nem se mexia. Embora o rosto de Donovan se deformasse pavorosamente com o esforço, não vi nenhuma saída de emergência, observou Powell. Se houve algum azar, hão de ter de tirar-nos daqui a maçarico. Sim, e temos de esperar até eles descobrirem que houve um maluco qualquer que nos fechou aqui dentro, acrescentou Donovan freneticamente. Vamos voltar ao compartimento da vigia. É o único sítio de onde podemos chamar a atenção de alguém. Mas não chamaram. No último compartimento, a vigia já não estava azul e cheia de céu. Estava negra. E os firmes pontos luminosos amarelos que eram estrelas diziam espaço. Houve um duplo baque surdo quando dois corpos se abateram, cada um de pé si, na sua cadeira. Alfred Lanning encontrou-se com a doutora Calvin, mesmo à saída do seu gabinete. Acendeu um nervoso charuto e fez sinal à colega para entrar. Bem, Susan, disse, já fomos bastante longe e Robertson está a ficar nervoso. Que anda você a fazer com o cérebro? Susan Calvin estendeu as mãos abertas. É escusado ficar impaciente. O cérebro vale mais do que possamos perder neste negócio. Mas há 2 meses que anda a interrogá-lo. A voz da psicóloga, uniforme, mas de certo modo perigosa. Prefere ser você a orientar isto? Ora, você bem sabe o que eu queria dizer. Acho que sei. E a doutora Calvin esfregou nervosamente as mãos. Não é fácil. Tenho estado a animá-lo e a sondá-lo com jeitinho. E até ver ainda não cheguei a conclusão nenhuma. As reações dele não são normais. As respostas dele são esquisitas, não sei bem como. Mas ainda não é nada que eu consiga identificar perfeitamente. E compreende. Enquanto não soubermos qual é o problema, temos de avançar em bicos de pés. Nunca sei bem qual simples pergunta ou observação poderá pura e simplesmente empurrá-lo. E depois, bem, e depois ficamos a braços com um cérebro completamente imprestável. Quer enfrentar isso? Bem, Ele não pode infringir a primeira lei. Eu também seria dessa opinião, mas nem sequer disso está certa? Inquiriu Lanning, profundamente abalado. Não posso ter a certeza de nada, Alfred. O sistema de alarme irrompeu no seu pavoroso clangor de uma maneira horripilantemente súbita. Lanning estabeleceu comunicação com um espasmo quase paralítico. As palavras ofegantes imobilizaram-no. E disse, Susan, ouviu aquilo? A nave partiu. Há meia hora mandei aqueles homens de campo lá dentro. Vai ter de falar outra vez com o cérebro. Susan Calvin perguntou com forçada calma. Que foi que aconteceu à nave, cérebro? O cérebro inquiriu alegremente. À nave que eu construí, menina Susan? Isso mesmo. Que foi que lhe aconteceu? Ora essa, nada. Os dois homens que deviam experimentá-la estavam lá dentro e tínhamos tudo a postos, portanto, fila a largar. Bem, muito bonito. A psicóloga sentia uma certa dificuldade em respirar. Achas que eles estarão bem? Estão tão bem como se pode estar, menina Susan. Eu tratei de tudo. É uma nave estupenda. Pois, cérebro, é estupenda. Mas achas que eles têm comida que chegue? Ou o quê? Estarão confortáveis? Comida à farta. Esta história pode ser um choque para eles, cérebro. O inesperado, compreendes? O cérebro repeliu a ideia. Devem estar bem. Há de ser interessante para eles. Interessante como? Interessante e pronto, disse o cérebro manhosamente. Susan, sussurrou Lanning num irado murmúrio, pergunte-lhe se a morte entra nisto. Pergunte-lhe quais são os perigos. A expressão de Susan Calvin deformou-se de fúria. Esteja calado. E numa voz abalada, perguntou ao cérebro. Podemos contactar com a nave? Não podemos, cérebro? Oh, eles podem ouvir-nos se os chamarem pela rádio. Eu tratei disso. Obrigadinha. Por agora é tudo. Uma vez no exterior, Lanning desabafou raivosamente. Grande galáxia, Susan. Se isto se vem a saber, estamos todos perdidos. Temos de trazer esses homens de volta. Por que foi que não perguntou se havia perigo de morte? Assim, de caras. Porque, retorquiu Susan Calvin com uma frustração cansada, isso é precisamente aquilo a que não posso aludir. Se ele está submetido a um dilema, é acerca da morte. Qualquer coisa que a trouxesse desajeitadamente à baila, poderia liquidá-lo completamente. E nessa altura, ganharíamos alguma coisa? Ora bem, ele disse que podíamos comunicar com eles. Vamos fazê-lo. Obter a sua localização e trazê-los de volta. Provavelmente, eles não podem utilizar os comandos por si próprios. Naturalmente, é o cérebro que está a controlar a nave à distância. Venha daí. Passou-se um grande bocado antes que Powell se refizesse. Mike, disse por entre os lábios frios, sentiste alguma aceleração? Donovan fitou-o de olhar inexpressivo. Não, não. Foi então que os punhos do ruivo se cerraram. E ele saltou do assento com uma súbita energia enfermesiada, encostando-se ao vidro frio e de larga curvatura. Não se via nada, a não ser estrelas. Voltou-se. Devem ter posto o motor em funcionamento enquanto nós estávamos cá dentro, Greg. Isto foi coisa que eles tramaram, Greg. Combinaram com o robô, ele encafuar-nos cá dentro para sermos as cobaias. Não fôssemos nós estar a pensar em fazer marcha atrás. Como é que podemos fazê-la voltar? Não, a nave largou por si e sem qualquer aceleração aparente, pôs-se de pé e começou a calcorrear lentamente o pavimento. As anteparas de metal devolviam fragorosamente o estrépito dos seus passos. Atonamente disse, Mike, isto é a situação mais confusa em que alguma vez nos vimos metidos. Isso, disse Donovan com azedume, é uma novidade para mim. Quando me disseste, estava precisamente a começar a passar um tempo magnífico. Powell ignorou aquilo. Não há aceleração. O que quer dizer que a nave funciona segundo o princípio diferente de todos os que se conhecem. Pelo menos diferente de todos os que nós conhecemos. Diferente de todos os que se conhecem. Não há motores a que se possa ter acesso para comando manual. Talvez estejam embutidos nas anteparas. Talvez seja por isso que são assim tão grossas. — O que é que tu estás para aí a resingar? — perguntou Donovan. — Por que é que não escutas? Estou a dizer que o que quer que propulsione esta nave está embutido e não se destina, obviamente, a ser manipulado. Esta nave está a funcionar por comando à distância. — Comando do cérebro? Por que não? — Nesse caso, achas que vamos ficar aqui até o cérebro nos fazer regressar? — É possível. — Se assim for, esperemos tranquilamente. O cérebro é um robô. Tem de respeitar a primeira lei. Não pode fazer mal a um ser humano. Donovan sentou-se devagar. Achas que sim? Cuidadosamente alisou o cabelo. Escuta, esta droga da deformação espacial deu conta do robô da Consolidated. E os cabeleiras compridas disseram que foi porque as viagens interestelares matam os seres humanos. Qual é o robô em que vais confiar? Ao que sei, o nosso recebeu os mesmos dados. Powell estava a repuxar desvairadamente o bigode. Não finjas que não sabes robótica, Mike. Antes que fosse fisicamente possível, de algum modo, a um robô dar um passo sequer para principiar a infringir a primeira lei, teriam de avariar-se tantas coisas que ele estaria 10 vezes convertido num monte de sucata. Isto há de ter alguma explicação simples. Ah, claro, claro. Mandou o mordomo acordar-me de manhã e pronto. É tudo extraordinariamente simples. Simples demais para que eu me rale com isso antes do meu sono de beleza. Por Júpiter, Mike. Até agora, que razões de queixa é que tu tens? O cérebro está a tomar conta de nós. Isto aqui está quente. Tem luz. Tem ar. Não houve sequer um estremecimento de aceleração que te despenteasse o cabelo. Isto partindo do princípio que tinhas o cabelo suficientemente liso para poder ser despenteado. Ah, sim, deves ter tido lições. Sem isso, ninguém conseguiria levar Poliana até tão longe. Nota. Poliana, pessoa cega ou excessivamente otimista, que tem tendência para descobrir algo de bom em tudo. A designação deriva do nome de um romance de Eleanor Porter. Fim de nota. Que é que nós comemos? Que é que bebemos? Onde é que estamos? Como é que regressamos? E em caso de acidente, para que saída e com que fato espacial é que corremos em lugar de andar? Ainda não vi aqui nenhuma casa de banho. Nem aquelas pequenas instalações que vêm incluídas nas casas de banho. Claro, estão a tomar conta de nós. Mas, bem? A voz que interrompeu a tirada de Donovan não era a de Powell, não era de ninguém. Estava ali, pairando no ar aberto, estentória e petrificante nos seus efeitos. Gregory Powell! Michael Donovan! Gregory Powell! Michael Donovan! É favor comunicarem as vossas atuais posições. Se a vossa nave obedecer aos comandos, é favor regressarem à base. Gregory Powell, Michael Donovan. A mensagem era repetitiva, mecânica, entrecortada por intervalos regulares, infatigáveis. Donovan perguntou: de onde é que isso vem? Não sei. A voz de Powell era um sussurro intenso. De onde vêm as luzes? De onde vem tudo? Bem, e como é que vamos responder? Tinham de falar nos intervalos entre a mensagem constantemente reproduzida, que ressoava com sonoridade. As paredes eram nuas, tão nuas e ininterruptas como o metal liso e curvo pode ser. Paulo disse: grita uma resposta. Assim fizeram. Gritaram cada um por seu turno e a uma voz. Posição desconhecida, nave descomandada, situação desesperada. As suas vozes subiram de tom e falharam. As curtas frases precisas começaram a soar entrecortadas e adulteradas por gritos e enfáticas pragas. Mas a voz fria que chamava continuava a repetir, a repetir, a repetir incansavelmente. Não nos ouvem, arfou Donovan. Não há mecanismo de transmissão, apenas um receptor. Os olhos fixaram-se-lhe cegamente num ponto ao acaso da antepara. Lentamente, o ressoar da voz exterior diminuiu e refluiu. Voltaram a estabelecer comunicação quando ele se reduziu a um murmúrio. E voltaram a estabelecer comunicação, roucamente, quando se fez silêncio. Cerca de 5 minutos mais tarde, Powell disse desanimadamente: Vamos passar novamente revista à nave. Deve haver algures, qualquer coisa que se coma. Não parecia alimentar esperanças. Era quase um reconhecimento de derrota. Dividiram-se no corredor, um para a esquerda e o outro para a direita. Podiam seguir-se um ao outro pelos fortes passos ressonantes e de vez em quando encontravam-se no corredor, onde trocavam um olhar furioso e seguiam adiante. A busca de Powell terminou bruscamente e, quando tal sucedeu, ouviu a voz alegre de Donovan elevar-se retumbante. — É Greg! — gritava ele. — A nave tem canalizações! Como é que não demos por isto? Foi uns 5 minutos mais tarde que encontrou Powell, após várias tentativas falhadas, e dizia: — No entanto, continua a não haver chuveiros. Mas a voz sufocou-se-lhe a meio. — Comida! — arfou. A antepara tinha deslizado para baixo, deixando à vista uma abertura com duas prateleiras. A prateleira superior estava carregada de latas sem rótulos, de uma desconcertante variedade de tamanhos e formatos. As latas esmaltadas da prateleira inferior eram uniformes, e Donovan sentiu uma brisa fresca em volta dos tornozelos. A metade inferior era refrigerada. Como? Como? Não estava ali antes, disse sucintamente Powell. Aquela secção da antepara desapareceu da vista quando eu transpus a porta. Estava a comer. A lata era do tipo pré-aquecido, com colher incorporada. E o cheiro morno a feijão cozido encheu o compartimento. Saca uma lata, Mike. Donovan hesitou. Qual é a ementa? Sei lá, és esquisito? Não, mas a única coisa que como nas naves é feijão. Qualquer outra coisa seria de primeira qualidade. A mão pairou sobre todas. Escolheu uma lata reluzente e elítica, cuja espessura delgada parecia sugerir salmão ou uma iguaria semelhante. Abriu-se à pressão adequada. Feijão, berrou Donovan, deitando a mão à outra. Paul puxou pela folga das calças. O melhor é comeres isso, meu lindo. As provisões são limitadas e poderemos passar aqui muito, muito tempo. Donovan afastou-se carrancudo. É tudo o que temos? Feijão? É capaz de ser. Que há na prateleira de baixo? Leite. Só leite? Exclamou Donovan, ofendido. Assim parece. A refeição de feijão e leite foi completada em silêncio. E ao saírem, a faixa de antepara oculta ergueu-se e voltou a formar uma superfície lisa e sem interrupções. Powell suspirou. Tudo automático. Tudo assim. Nunca me senti tão impotente na vida. Onde é que está essa tal canalização? Ali mesmo. E aquilo também não figurava entre os presentes quando olhámos da primeira vez. Um quarto de hora mais tarde, estavam de volta ao compartimento envidraçado, olhando um para o outro dos assentos fronteiros entre si. Powell observou sombriamente o único aparelho indicador do compartimento. Ainda dizia parsecs. Os números ainda terminavam em 1 milhão. e o ponteiro continuava firmemente encostado ao zero. Nos gabinetes mais recônditos da US Robots and Mechanical Man Corporation, Alfred Lanning observava penosamente. Não respondem. Tentámos todos os comprimentos de onda, públicos, privados, codificados, em claro, e até aquele método subetérico que agora há. E o cérebro continua a não dizer nada? Esta pergunta foi desfechada para a doutora Calvin. Não desenvolve o tema, Alfred, respondeu ela enfaticamente. Diz que eles nos podem ouvir. E quando tento pressioná-lo, fica, bem, fica amuado. E não devia ficar. Onde é que já se ouviu falar num robô amuado? E se contasse aquilo que sabe, Susan? Sugeriu Bogart. Aqui vai. Ele admite que comanda inteiramente a nave. Está decididamente otimista quanto à segurança deles, mas sem pormenores. E não me atrevo a pressioná-lo. No entanto, o centro da perturbação parece estar relacionado com o salto interestelar em si. O cérebro riu-se decididamente quando toquei no assunto. Há outros indícios, mas isto é o mais próximo que ele esteve da anormalidade. Olhou para os outros. Refiro-me ao esterismo. Mudei imediatamente de assunto. Espero não lhe ter causado nenhum dano. Mas forneceu-me uma pista. Posso lidar com o esterismo. Deem-me 12 horas. Se eu conseguir devolvê-lo ao normal, ele trará a nave de volta. Bogart pareceu ficar espantado. O salto interestelar? Que foi? O grito foi duplo, da doutora Calvin e de Lanning. Os números para o motor que o cérebro nos forneceu. Espera lá. Ocorreu-me uma coisa. E saiu precipitadamente. Lanning fitou enquanto ele se afastava e disse bruscamente para Susan Calvin: Tome conta da sua parte, Susan. 2 horas mais tarde, Bogart falava pressurosamente. Estou a dizer-lhe, Lanning, é isso. O salto interestelar não é instantâneo, pelo menos enquanto a velocidade da luz é finita. A vida não pode existir. A matéria e a energia, como tal, não podem existir na deformação espacial. Não sei como é que seria, mas é isso. Foi isso que matou o robô da Consolidated.